Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Eu quero abrir a porta dos desesperados. Aqui é a Zagal e eu sempre quis entrevistar o Pereio. Zagal, cuidado com o que você deseja. É, cara. Muito bem, Nézio, esse é um Nerdcast especial. Sim, foi gravado ao vivo. Isso, lá no YouPix, em agosto de 2011. E nós fomos curadores do Hub de Nerdices. Isso, e a gente inventou umas maluquices. Exato. Traga Sérgio Malandro, traga Pereio, a gente dá conta dos dois. E você vai ver o que aconteceu depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de vez em Canelada Zona Nerdcast. Vamos. E essa semana, Zagal, continuamos avisando a todos os nerds que vocês podem ser proprietários em breve de uma novíssima Smart TV Cinema 3D LG, Zagal. Isso. Certo? Tem um link aí no post com um concurso cultural Reação de Cinema, onde você simplesmente responde por que você merece ter a melhor experiência 3D da sua vida. E vale esta beleza de 42 polegadas que você pode ganhar. Detalhes importantes sobre a TV, que é bom mostrar para as pessoas as diferenças dessa TV para as outras TVs 3D. Sim. É, primeiro que é possível assistir ela em qualquer posição, você não precisa estar de frente, né, em ângulo reto com a TV. Será que é possível assistir de cabeça para baixo? Tá bom. Então você pode se esparramar no sofá, as suas visitas podem estar esparramadas em sofá, puffs... No Na verdade, chão. Se você tiver esparramado no sofá, ninguém vai poder sentar, né? Exatamente. Então, é que você ocupe o espaço de um ser humano em Exato. Qualquer posição, mas seja não... até de cabeça para baixo. Exato, mas não tem aquela parada de ângulo, certo? Você pode assistir de qualquer ângulo. Você não tem que sentar no meio. Exato. Na logomarca. E a galera pode estar em volta de você. Isso. Outra coisa que é essa tecnologia cinema 3D não tem aquele efeito de flicker. Que a gente já explicou, né? As outras TVs 3D que tem aquele óculos que tem uma bateria, ele fica dando um flicker, fica piscando na tua tela. E tem muita gente que se sente enjoada com isso. Isso. Nem todo mundo, mas tem gente que fica enjoada. Essa TV não tem isso. É então, um diferencial. Não dá tontura, não dá cansaço, é uma experiência confortável. Quer dizer, você pode ganhar uma TV 3D esperta da LG. Aham, esperta. Que você pode ver de qualquer posição, inclusive de cabeça pra baixo esparramado. Exato. O óculos é baratinho, não tem bateria, não tem flickering. Não flica e... Não te deixa tonto. E não irrita. Não irrita, exato. Muito bem, vai lá em bloglge.com.br/jovem-nerd ou link aí no post. Participe agora! Essa TV vai fazer o maior sucesso, sabe aonde? É. Na casa de swing, cara. O quê? Que você vai poder ver de qualquer posição. Caraca, tu vai pra casa de swing e ver TV mesmo, hein? Continuando, Azaghal, recados importantes. Vocês sabem que foi lançado o grande novo livro de Eduardo Spohr, Filhos do Éden, Nerd! Exatamente, já recebemos os nossos. Chegou aqui, é muito bom. Já estou lendo. Eu já li. Você já leu o Caba Rabo? Há muito tempo. Você é muito rápido, cara. Li, já dei pitaco, inclusive tem observações minhas no livro. Que foram alteradas? Foram, foram. Olha só. Tem uma cena de ação específica que eu ajudei o Eduardo a construir. Olha só! Eu me sinto orgulhoso disso, cara. Fala a verdade, você tá orgulhoso. Tem palavras que eu falei, usa essa palavra. Caraca. Essa palavra demais. É ideal pra descrever isso. Você tá demais. E o cara falou, porra, quando você ler o livro você vai lembrar. Eu quero ler, eu li a versão sem estar acertada ainda, tá, né? Você não lê então agora eu quero ver a versão acertada, cara. Ah, moleque. Tô curioso. Mas então já está, grande sucesso, já está vendendo muito, muito lá no Sr. Saraiva. Exato. Agora você não precisa mais esperar. Quem comprou na pré-venda já recebeu. recebeu, tá todo felizão. Todo mundo já tuitaram, né? Isso. E se você ainda não comprou, é a hora, meu irmão, já tá disponível. Então clique aí, link do Senhor Saraiva, compra e recebe na comodidade do seu lar. Oh, que beleza! Filhos do Éden de Eduardo Spohr! Com desconto especial para o público do Jovem Nerd. Olha só que bonito! E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast muito interessante sobre a história da televisão, pode pular para 17 minutos e 4 segundos. Piu, piu, Você que não pulou, já vou avisando que o programa de hoje ficou um pouco curto. É. Por conta dos nossos entrevistados lá no YouPix. É, um programa especial, não faz mal ser um pouco curto, né? Isso. Se você não pulou, é bom que o programa vai durar mais, porque a gente vai esticar pra caralho na leitura de e-mail pra fazer o tempo médio. O cara que vai pular vai ficar com um micro programa. Não, olha só, então, muitos e-mails sobre o último Nerdcast. Leia com calma, cara, vambora. Wellington manda link. O Wellington mandou um link com as primeiras imagens de TV do mundo, tem aí, pra você ver. E o Giovanni Nunes mandou um vídeo com a transmissão relativamente assustadora do Gato Félix, cara. Você consegue sentir o calor. É verdade. Juliano Yamada envia um vídeo do Mundo de Bikman contando a história da origem da televisão. Olha, o Mundo de Bikman passa na regra dos 15 anos fácil. Ah, é foda. Muito Mundo de Bikman é foda. Cara. E o Lester morreu, né? Morreu? Morreu. Não. Tô te falando. Pena, cara. Na verdade, o ator que faz o Lester, né? O rato é imortal, mas... Cara, que saudade. O Mundo de Bikman é muito bom, cara. É maneiro que nessa, quando ele explica a história da televisão, ele... O Bikman sempre faz o papel das pessoas, dos inventores, né? Ele faz o papel do Farnsworth. Uhum. E ele fala assim, é verdade, Sr. Farnsworth, que você previu que a TV ia ter cobertura de esportes, jornalismo e propaganda? Ele, é verdade, mas eu nunca tinha previsto que programas poderiam ter adultos vestidos de rato. Sabe uma coisa que eu lembrei, que eu confirmei agora aqui na Interwebs? O quê? No Futurama, o sobrinho do Fry... Que é o velhão lá? O velho, sim. O nome dele é Professor Farnsworth. Farnsworth, é verdade, olha aí. É muito bom, né, cara? Futurama sempre surpreendendo. Ainda nesse tema de TV, Márcio Castro, nosso amigo do Dinoleta, que inclusive está trabalhando conosco num projeto ultra secreto, manda uma ilustração sobre a TV e a filosofia. Ah, tá, que a gente falou que ninguém filosofa mais. É, exatamente. Ficou muito bom. Daniel Pereira tem curiosidade de saber qual faculdade fez Blue Hand e onde os nerds conheceram ele. É bom ter curiosidade. Permaneça com a sua curiosidade. Você vai formular teorias e vai ser bom pra você. Continue assim. Olha, falando isso, o Dudu Magalhães mandou uma caricatura do Blue Hand, que foi maneiro. Ficou foda! Porra! Ficou animal, cara! O Blue Hand vai se amarrar nessa, cara. Primeiro que parece um Blue Hand de massinha, né? Mas ficou muito foda, cara. Muito legal. Ficou muito foda. Felipe Lacerda envia uma série de imagens e vídeos gravados de uma câmera high definition dos pousos anteriores da Lua. Na verdade, entendeu? O que ele mandou foram fotos dos locais dos pousos. Exato. Senão teria que viajar no tempo, ou então seria fake mesmo. Não, então, ele... que tá lá... Jonas Kuhn envia uma ilustração do Nerdinho em versão otaku. Otaku. Ok, né? Tá bom, valeu. Obrigado. Muito legal. Ficou. Tiago Pessoa achou um vídeo do Globo Esporte com a aparição na camiseta Chaotic Evil. Olha aí, cara. Olha aí, tamo demais. Tamo na Globo. Demais, cara. Primeiro e-mail, William José Coster, 19 anos, acadêmico de jornal. Eu acho que é José. Hã? Não é José. Por que não é José? Porque não tem acento. E aí é José? É. José? Porque é Coster. Caraca, Jose Costa. Que lógica maluca, cara. Uai, William Jose. Fortaleza, será? Pode ser William Jose também. Tá bom, cara. Pode ser William Jose. Tá bom. Tem algumas coisas a acrescentar sobre o último Nerdcast. Achei curioso vocês não terem citado novas tecnologias, como, por exemplo, a TV a laser da Mitsubishi, que promete exibir mais de 90% das cores que o olho humano é capaz de ver, sendo mais leve, mais econômica, com maior vida útil. Segue alguns links. Eu não conhecia. Porra, nunca ouvi falar nisso. A TV a laser? Eu acho legal, porque ele mandou o link de uma reportagem e tem uma imagem, whatever, que não é a laser, né? Para ilustrar a reportagem da TV a laser. Aí é, não tem a TV ali, bom, tem uma imagem whatever de uma mulher. Como você vai ver, né? É que nem TV 3D, quando você vai botar a imagem, né? 3D. Sobre feiras mundiais citadas, a última ocorreu em 2010 em Xangai, na China. Canelada no Blue Hand. O tema era Cidade Melhor, Vida Melhor, demonstrando o status da cidade do século XXI como a próxima cidade mundial, e houve o maior número de participantes da história, inclusive com a participação do Brasil. Mas, de fato, o evento não teve a notoriedade que tem, por exemplo, uma Copa do Mundo. Ou o Miss Universo. Ninguém ouve falar dessa porra então, de feira mundial. As feiras mundiais antigamente eram uma coisa gigante. Agora né? Todo mundo sabia o que estava acontecendo. Né? Elas, hoje em dia, para ser alguma coisa, tinha que ser uma tipo feira universal. Aliás, as feiras mundiais seriam um tema muito legal para fazer um Nerdcast. Muitas coisas do mundo são legado da feira. Como, por exemplo, a Torre Eiffel, que era para estar lá só durante a feira. Porra, e todo mundo do Walt Disney, né, cara? Nos parques, né? Toda aquela tecnologia de animatrônicos e tal, aquilo tudo veio das feiras mundiais, aqueles sonhos futuristas do Walt Disney, que foi muito legal. Tá bom, tá anotado essas coisas. Gustavo Montini de Abreu, 25 anos, Taboão da Serra, São Paulo. Estou escrevendo porque descobri que todo dia estou muito próximo de uma figura importante para a TV brasileira e nem sabia. Uhum. Sou estudante de engenharia mecânica e tenho um amigo que estuda engenharia elétrica na mesma faculdade. Conversando com este meu amigo sobre a TV, depois de ouvir o Nerdcast, ele comentou que um de seus professores tinha sido inventor da TV a cores. Oh. No primeiro momento fiquei espantado, mas também com o pé atrás, achando que ele tinha exagerado um pouco. Uhum. O nome da figura é Edson Paladini Veiga. Sim. Pesquisando posteriormente, descobri que o cara foi realmente um engenheiro que participou da comissão técnica que criou o Pau-M. Olha! Será que Pau-M é Paladino, Alberto, Luiz? Paladino. É, o Pau-M era o que a gente usava aqui, realmente. Eu lembro. A gente usa ainda, inclusive. Ué, mas como é que tudo que é NTC funciona? Porque agora elas são bivolt. Sacou? Tá bom. É, mas é. Se você for na configuração da sua TV, você pode deixar em automático, que é como ela vem de fábrica. Ah, então ela... Ou você pode ajustar as ela. As TVs têm os dois sistemas, né? Exatamente. É isso? E ela detecta. Exatamente. Você liga o PlayStation, você não precisa daquela caixinha isso, lá. Isso, isso aí. Quando eu falei bivolt, já que a gente tá com tempo hoje, eu sei que voltagem não tá nada a ver com o sistema. Sistema Pau-M, nem o NTSC. Sim, sim. Eu só tenho um engraçado, entendi, sabe? Mas é bom explicar que é canelada, vivo. O cara já lançou livro e o caramba sobre o assunto. Ele também foi engenheiro da Telefunken. Ó. Oh. Olha aí, Tucano e Blue Hand. E vice-presidente da Gradiente, entre outras coisas, que já fez da sua longa vida. Olha aí. Procurei algum link com a história da TV no Brasil pra ver se o cara era citado. Mas, infelizmente, não achei. Então estou enviando um link da página Whatever, que tem o nome dele no corpo docente, e também o link do currículo completo do cara. O negócio de currículo tá foda, né, cara? Tá na moda essa porra. Não, mas então, é uma curiosidade interessante, né? Pessoas que não são reconhecidas por suas grandes invenções. Ele fazia parte da equipe, né, também. Não disse que ele que inventou a parada. Ele, assim, né? Eu não quero... Eu não conheço a história, não vou julgar, mas exato. Ele podia servir cafezinho nessa equipe. Ah, não, o quê? O cara é um engenheiro, porra. Vic Von Poser. Tu tá com os nomes José Poser? É foda. 22 anos, estudante de multimeios e aspirante a cineasta, São Paulo SP. Primeiro, eu gostaria de dizer que fui falar com vocês no YouPix 2011 e foi ótimo ver e falar com vocês pessoalmente. Muito obrigada pela atenção que dão para os fãs. Ah, mas vocês pagando lá a diária que a gente cobra, tranquilo. Que diária, seu maluco? Tá maluco. Pagou ali pra... Bota no cofrinho 20 mangos, a gente fala... Qualquer um. Eu faço curso de comunicação e multimídia, já falou? Meu TCC está sendo sobre o falso documentário vulgo mockumentary, que é praticamente um filme de ficção contando como um documentário... Que é praticamente um filme de ficção... Caralho, tua redação... Esse TCC deve estar um terror, cara. Como um documentário para enganar, entre aspas, o espectador. Tipo aqueles filmes de terror, Bruxa de Blair, Atividade Paranormal, etc. Nossa. Tudo isso parte do princípio que as pessoas acreditavam em tudo que é visto na TV. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro mockumentary foi uma reportagem exibida no programa Panorama de uma emissora britânica no 1º de abril de 1957, sobre mulheres colhedoras de macarrão na Suíça. Depois de... Caraca, isso é Monty Python, né, cara? Total, né, cara? Exato. Depois da exibição, as pessoas começaram a mandar cartas para a emissora perguntando como é que elas podiam fazer sua própria plantação de macarrão. Caralho. E até hoje as pessoas acreditam em tudo que vem na TV. Se apresentados com um certo nome ou um certo formato. É aquela parada que o JP falou. Isso. Falar com propriedade, maluco. Tá valendo. Tá valendo. E ainda para piorar, muitas vezes os próprios repórteres, antes de produzir as matérias, não checam suas fontes, como foi mostrado no documentário Abraço Corporativo. Ela mandou alguns links desses documentários todos, mockumentaries, pra você dar uma olhada e entender o que acontece. Por que você acha que é mulher? Ela falou obrigada. Muito obrigada pela atenção. A Vi, você tá... Olha aí, seu Sherlock. Seu Sherlock. Todos os detalhes. Ah, mais uma dica, eu faço o documentário Operation Lune, Dark Side of the Moon, de William Carell, que faz um documentário para provar que a transmissão ao vivo da chegada do Homem à Lua foi fraudada e ainda dirigida por Stanley Kubrick. Ele fez um falso documentário sobre isso. Então, mais uma vez, estamos aí na Lua. Tá ótimo. Kleber Fati, 21 anos, estudante de jornalismo, Ponta Grossa, Paraná. Algumas pequenas observações sobre a primeira transmissão de TV no Brasil. Diz ele, embora estivesse presente na primeira transmissão da TV Tupi, Hebe Camargo não apareceu na tela, ficando apenas os bastidores da transmissão. Era tipo reserva. É, mas ela tava lá, pronta. Continua. Mesmo sendo considerada uma das grandes vozes do rádio e atuando em diversos papéis no cinema, a excelentíssima Nair Belo só estreou na televisão em 1958 como garota propaganda e, posteriormente, atuou em novelas e seriados. Como no Brasil eram raros os aparelhos de TV, para não dizer inexistentes, Assis Chateaubriand contrabandeou um carregamento de televisores dos Estados Unidos... Passou... Caraca! 1 milhão de TVs naquele carrinho no aeroporto, apertando o botãozinho. E distribuiu / vendeu para alguns amigos, conhecidos e pessoas importantes que viviam no país naquele momento. Uhum. Sendo uma delas, sua própria secretária. Eu não sei porque eu destaque pra isso. Né? Porque faltou um secretária e amante? Não, exatamente, né, cara? Ele queria ver TV quando estivesse na casa da mãe. E aí presenteou a secretária. É, mas é isso, né, cara? Tá, agora a família Chateaubriand processando, né? Então, Jovem Nerd. Então, Anagal. Foi engraçado porque a gente falou assim, vai ser um Nerdcast ao vivo, uma entrevista, um bate-papo. Isso. Com o Pereio, num dos dias, e com o Sérgio Malandro no outro. Exato. E a gente, na verdade, não entrevistou ninguém, né, cara? Nenhum dos dois, cara. O Sérgio Malandro tava frenético, como sempre. Como a gente devia esperar. E a gente só dava deixas, né, cara, pro cara, né? Ele ia embora. Fazia o show dele à parte. Então, a gente não conseguiu realmente perguntar nada diferente do que é a loucura da vida dele de todos os dias, né? Mas foi bom, porque ele acabou contando coisas da vida dele, só que do jeito frenético dele. É, foi divertido, né? Inclusive, eu perguntei pra uma assessora dele se eu podia fazer uma pergunta específica sobre uma pessoa específica. Olha. E ela, não fala disso, não fala disso. Pelo amor de Deus. Não, é muito engraçado que a gente tava lá nos bastidores antes e o Sérgio Malandro tava no telefone, ele tava falando com alguém, eu não sei se ele tava preocupado com alguma coisa. Não, né? E totalmente low profile, você... Low profile, exatamente. Você nem percebia que ele tava lá. Ele tava quietinho. De boné, não sei o que lá. Exatamente. Aí, cara, quando ele entrou no palco, ele ligou a chave do yeah, yeah! É, porque nos bastidores, cara, ele tava quieto. O máximo que ele fazia é quando ele ia tirar foto com alguém, ele fazia um glu-glu, batia a foto e voltava low profile. É o homem do palco, né, cara? Cara. Ele se transformou. Quando você liga, it's alive. It's alive. Solta a loucura, cara. Foi muito solta bom, a loucura. Cara. Foi divertidíssimo. Foi, foi. Eu adorei. Já o Pereio. Olha só. Assim, a gente não pode nem reclamar, se dar o luxo de reclamar. Uhum. Porque não foi nada diferente do que deveria ser, realmente, né? A gente já deveria esperar também. A gente não sei que tipo de expectativa eu queria na minha cabeça Você tinha expectativa de fazer aquele Nerdcast engraçaralho, tararé, um monte de piadinha, assim como todo mundo. Exato, né? Cara. E o cara, ele... Ele não tava no espírito. Então, eu não sei se ele não tava no espírito, se a gente não tava no espírito dele, que eu acho que é o mais correto mais dizer, correto, cara. Exatamente. Mas eu tava editando e eu percebi uma parada. Eu acho que ele tava ouvindo mal lá. Ele tava ouvindo mal? Eu tava. Eu tinha combinado com a produção trazer um bar, ia ter umas biritas na mesa. Pra fazer um cenário, né? Isso. E aí o Jovem Nerd, claro, não ia querer beber, e eu mandei trazer um leitinho e tal, era tudo combinado. E aí o Jovem Nerd fala assim, o bar chegou. E ele não escutou direito. Ah. E fala... Chegou o bar aqui, que a pessoa falou. Mubarak. Mubarak. Ele caiu. Caiu. Eu, além dele estar ouvindo mal, tiveram alguns maus entendidos lá. Assim, por ele não estar familiarizado com a gente, nem o contrário, né? Uhum. Rolou a parada do bar. E aí, o Jovem Nerd falou que não é bebê, que não é bebê. E aí, eu mandei botar o leite na mesa. E o Pereio tava falando uma outra parada. Falando da droga e mulher, a gente arranja 3 horas da tarde. Uma maluquice assim. E aí, quando botaram o leite na mesa, o Jovem Nerd falou, ah, que graça, que piadinha, que engraçado. E o Pereio achou que era com ele. Ah, puta, né? E aí ficou putaço. Eles querem que eu beba. Mulher e droga se descola às 3 da tarde. Ah, que piadinha. Não é piada, não. Isso é uma dica que eu tô dando. Eu não tô com a mínima intenção de fazer piada. Se eu for engraçado, foda-se. Mas... A intenção de fazer humor eu não tenho, não. Eu tenho senso de mau humor. Eu sou rabugento. Foi feio total. Parecia, sabe o quê? Que a gente tava em sintonias diferentes. A gente, na verdade, parecia não. A gente tava completamente em sintonias diferentes, cara. E o fato é que, como era de se esperar, ele não conhece o Jovem Nerd. É, ele não fazia ideia do que ele tava fazendo lá. Assim, foi uma furada ele ter ido nessa, né, cara? Quando ele chegou lá, o Azaghal ouviu, né? Você ouviu ele perguntando? Ouvi ele perguntando. O que você ouviu ele perguntando? Onde eu estou e o que eu estou fazendo aqui? Eu ouvi ele perguntar isso pra menino lá dentro, cara. Então, cara, foi isso, né, cara? O que, que a gente ia esperar mais, né, cara? Ideia nossa, que ideia, cara. É, mas fazer o quê, né, cara? Faz parte, faz, né? Faz parte, cara. Bem que disse o senhor K, né, cara? Eu liguei pra ele antes, quando a gente soube que o Pereio tinha confirmado. Aham. E caraca, cara, você não vai acreditar. Nós vamos entrevistar o Pereio. É. Vai ser foda, cara. E aí ele virou pra mim com toda aquela calma e parcimônia que só ele tem. Exato. E com um pequeno toque de desprezo soltou. Grande chance de dar merda. Vocês vão ouvir agora a primeira parte do Pereio, depois o Sérgio Malandro. E começa bem. Começa. O Pereio, a gente começou amarradaço, cara. Muito. Porque ele começou esculachando a gente pesado. Deu umas zoadas foda, a gente. Caraca, é isso que a gente queria. Senhor K Extreme, né, cara? Vai ser foda, o cara vai puta. E aí ele entrou numa que, sabe, mau humor total. Não, ele tava afim de perguntas inteligentes. E a gente só tava com perguntas galhofas. Essa era a verdade. Mas, cara, o cara foi num evento sobre internet. Você quer inteligência na internet? E aí, engraçado, porque conforme o programa passando, você vai vendo o desânimo tomando conta do Jovem Nerd. Porra, eu não sabia onde enfiar a cara, cara. Eu queria cavar um buraco lá, cara, e enfiar a cabeça. Eu tava com muita vergonha, cara. Então ouçam aí os melhores momentos do nosso bate-papo com o Pereio e com o Sérgio Malandro. Sim. Que nós demos uma editada pra no final ficar algo positivo. Overall foi positivo. Overall? Overall. Acima de tudo. Acima de tudo foi positivo. Acima de tudo, overall, foi positivo. Então ouçam aí, overall. Lauda, lauda, lauda, Nerd! Por favor. Eu não fico bem simétrico. Gente, quem está aqui é Paulo César Pereio! Realmente vocês acham necessário dizer que eu sou o Paulo César? que honra estar aqui com o Pereio. Eu me sinto muito honrado em estar na minha companhia. Então, Pereio, queria bater um papo muito solto e queria perguntar uma coisa já. Mais de 60 filmes, é um absurdo, é uma vida muito mais que o dobro. Se você considerar documentários que eu narrei, que a presença da é verdade. Foto. Os curta-metragens, que teve um ano que eu fiz, um período de 3 meses, eu fiz 12 documentários, um ano retrasado em São Paulo. Agora eu estou documentário, não. Curta-metragem. Tem uma porrada, no Canal Brasil passa todo dia. Muito mais de 60. E a gente, se olhar a sua filmografia, a gente vê que você tem lá uma porrada de filme década de 70 inteira, 78, e aí 79 e 80 não tem nada. Onde tem, é que você tava? Tem sim. É que o pessoal só tem visto televisão, não tem do cinema, não. Tem curta-metragem, pá, burro. Tem um filme que eu fiz aqui, Hirohito, que ainda não foi lançado. Tem outro que eu fiz com o... Em 80, não, 88, sei lá. Nossa vida não cabe numa pala. Você é ignorante, não. Cara. Não pode... Porra. Ele está dizendo que eu não fiz nada? Porra, eu não paro de trabalhar, caralho. O que você acha? Eu odeio trabalhar, só trabalho por dinheiro. Somos dois. O que você acha? Somos 20. Somos todos, né? O que você acha de um cara que passa talquinho antes de dormir? Ele toma banho, passa talquinho, dá um pulinho pro quarto e vai dormir. Quando pintar uma pergunta inteligente, eu respondo. Tá vendo? Se ferrou. As duas bichas são o que eu faço e me meto no assunto delas. Porra, bicho. Tá bom. Uma se queixando a outra que passa talquinho, não sei o quê. A que não passa talco. Eu, hein? Você tem esse sentimento de no meu tempo as coisas eram melhores? Eu não sento, hoje? Não. Eu não sento. Não deu tempo. Oi? Que porra é essa? Gata aqui. Tinha alguma coisa errada com aquele microfone. Temos problemas tecnológicos aqui. De cibernética, de impedância tecnológico. Eu tenho cretinismo tecnológico, né? Peraí, e o filme Pereio, Eu Te Odeio? Vai sair quando, você sabe? Eu não tenho ideia. Isso foi uma ideia minha, de fazer um documentário contra mim. Sim. Claro que na esperança que reverta a meu favor. Mas isso aí, tá todo mundo esperando, tá vendo? Eu só botei um teaserzinho na internet. Já era uma ideia sarcástica desde o início, você acha? Não, que... não, a ideia é minha. É paradoxal. Eu acho que essa galera quer fazer pergunta pra você. Pois é. Vamos ver. Vamos abrir o microfone para a galera? Já que estamos com o Pereio aqui. Boa noite, Pereio. Boa noite. Como moradora do bairro de Santa Maria, eu quero saber se você ainda está no movimento para tombar a estátua do Borba Gato como patrimônio mundial. Eu ainda estou. Primeiro lugar, tem que implodir o Cristo Redentor. Ainda estou nessa campanha. E depois o nosso Borba como a sétima maravilha do mundo. Ainda estou engajado fortemente nessa campanha. Pereio, você foi conhecido bastante pelo cinema e hoje a gente vive um cinema mais de entretenimento. Você acha que hoje tem espaço para cinema de protesto ainda, como era antigamente? Espaço tem, não tem financiamento. Porém, atualmente pela internet, o consumidor está fazendo encomendas, se chama demanda isso. E está aparecendo muita coisa que foi feita, só não chegou ao mercado, entendeu? Mas está se produzindo, sim. Muita coisa muito interessante. É que você só vê a Globo, só assiste a Globo, só vê os filmes produzidos pela Globo, e aí está generalizando, dizendo que tudo é assim. Não é, não. Eu fiz 3 filmes, Miura. Miura é o seguinte, é cu de touro, que não passa nada. Eu fiz 3 esse ano, nenhum deles chegou ao mercado. Esse ano, o ano que passou e o ano retrasado. Pergunta pro Pereio se ele sente falta da putaria no cinema nacional e da época do politicamente correto do qual ele fez parte. Não, putaria tem o tempo todo, cara. Se você ligar a HBO ou a Telecine, depois da meia-noite, só passa putaria, cara. Mas não pode ser coisa mais explícita. Chega a ser nojento. É até broxante. A única coisa que falta atualmente é pentelho. Todas as mulheres estão raspadas. Impressionante. Mas aqui parece que não está faltando penteiro. Ei, eu estou querendo ir embora. Os todos aqui vieram aqui fazer uma homenagem a você, porque todos são fãs do seu trabalho. Muito obrigado, gente. Eu preciso tanto de estímulo na minha carreira. Salve de palmas, Pereio. Uma coisa vocês podem ter certeza: o fracasso não me subiu a cabeça. Obrigado, Pereio. Muito obrigado a todos. Foi um mal barato. Gente, a gente vai... Então, gente... Foi isso aí, gente. Então... Quem quer fazer pergunta para o Jovem Nerd pro Azaghal? Ele tá vermelho pra cacete. Eu tô mega inadequado. Eu tô Azaghal na Campus Party da Espanha. A gente deu muito... A gente tinha que ter previsto isso, mas... Vocês viram, né, a minha cara. Que é a cara de Pokémon fudido! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma noite de entrevistas do UB! Vamos! E hoje nós temos o prazer, o imenso prazer de trazer o ícone da televisão brasileira e de todas as nossas infâncias, Sérgio Malandro! Jovem Nerd! Jovem Nerd! Jovem Nerd! Avestruz! Yeah, yeah! Yeah, yeah! Que dia louco, hein? Sim, senhor! Azakanakanakamahama! Programa de maluco, hein? Ó o cara de terno sentado no chão, é maluco! É um... Ó o cara... É doutor? É doutor? Tá vendo? Okay. O doutor veio aqui de trabalho. Doutor de terno e gravata aí. E aí, boa noite! E aí, é! E aí, é! Quem tá desesperado? Grita! E aí, é! Olha aí, eu falei, não me chama, bicho. Falei, não me chama. E ele tava todo tranquilo lá dentro. Ele cara. Tava mega tranquilo. Ele tava só carregando a bateria. Jovem Nerd e Azaghal. É. Sérgio Malandro, se o nosso amigo Azaghal estivesse diante da porta dos desesperados, sim. Agora, como é que seria esse programa? Por favor. Azaghal, Azaghal, vamos abrir a porta dos desesperados. Grita! Grita mais alto! Ah! Puxa o cabelo e grita! Ah! Puxa o nariz e grita! Ah! Puxa a orelha e grita! Ah! Mergulha na lagoa! Qual a porta você quer abrir? A porta 1, a porta 2, a porta 3. Na porta 1 sai um macaco. Na 2 vai sair um jacaré. E na 3 vai sair a bicicleta. Qual a porta você quer? Aí é? A 1. Aú, vamos abrir a porta número 1. Vai, vamos a mãozinha, vai abrir a porta. Vai abrir a porta. Grita! Ha! Grita! Yeah, yeah. Agora abre a porta, sai o macaco, sai correndo, yeah, yeah. Eu quero saber, yeah, yeah. Sérgio, da história dos ovos do Silvio Santos. E eu sou essa outra bronca. História dos ovos do Silvio Santos? Show de calouros. O cara pisava nos ovos. O Silvio Santos, é o cara mais louco da televisão, né, bicho? O cara mais maluco. Não, é verdade. É o cara que eu mais amo na televisão, o Silvio Santos. O cara que eu mais amo. O cara que eu mais adoro na televisão. Mas o Silvio Santos, ele é louco. Ele troca os horários, né? Quem tá de manhã vai pra de tarde, quem tá de tarde vai embora. É uma merda. Aí ele chegou pra mim e falou assim, aí o calouro subiu em cima dos ovos, 70 ovos. Aí o calouro começou a pisar nos ovos e os ovos não quebravam. Por que os ovos não quebravam? Porque o ovo, quando está de ponta, você pode pisar que não quebra. Aí o Silvio Santos, Sérgio Malandro, quanto vale o show do calouro que pisa nos 70 ovos e não quebra? Eu falei, ô Silvio, esse ovo é de pato, é de galinha, isso aí é muito fácil. Vem pra cá, Sérgio Malandro, vem pra cá, pisa nos ovos. Eu fui pisar pra quebrar, pra fazer graça. Quando eu comecei a pisar nos ovos, os ovos não quebravam. E o Silvio Santos, atrás da câmera, quebra, Sérgio, quebra, tô mandando quebrar, quebra, iê, iê, e não quebrava. E ele nervoso, quebra, tô mandando quebrar, vai chegar o número do calor, iê, iê, e não quebrava. E ele quebra, eu caio, aí fingi que escorreguei e caí. Aí ele, eu falei, Sérgio Malandro. Ele se abaixou, pegou um ovinho e jogou em mim. Eu me esquivei. Eu me abaixei, peguei um ovinho e joguei nele. Ele se esquivou. Ele se abaixou de novo, pegou outro ovinho e jogou em mim. Aí eu vi aqueles 70 ovos me olhando, me puxando, me deu uma disretimia, um bagulho na cabeça. Eu peguei os ovos e comecei a jogar na plateia. Vum, vum, vum, vum. E comecei a jogar nele, aí Silvio, vum, vum. E ele, para, Sérgio Malandro, para, Sérgio. Saiu correndo pra lá. E eu saí correndo pra cá, falei, arrebentei, arrebentei. Sem bope. Silvio Santos parecia um omelete. O Pedro de Lara passou correndo assim de costas. Aí eu falei, ei, Pedrão, arrebentei, hein. Arrebentou meu olho, imbecil. Aí eu tava no camarim, aí o Liminha assim, Serginho, Silvio Santos tá chamando lá no camarim. Falei, ah, meu irmão, sem bope, arrebentei, renovação de contrato. Quando eu entro no camarim do Silvio, você tem algum problema na cabeça? Você nasceu de 3 meses? Você já fez eletroencefalograma? Você é maluco? Por que você fez isso? Ibope, ibope, que ibope coisa nenhuma? Minha plateia tá toda amarela? O lombar parece uma gemada? Você só entra aqui com eletroencefalograma. Diretor, vem cá. Esse garoto é maluco? Olha a cara dele, eu assustado, né? Olha a cara dele, a mãe arranca minha peruca no ar, como é que fica? Você só entra com eletroencefalograma. Vou viajar 20 dias nos Estados Unidos. Você só entra com eletroencefalograma. Rua? Mas Silvio, não tem Silvio nem Santo. Rua? Piores 20 dias da minha vida, bicho. Passaram-se os 20 dias, eu fiz o eletroencefalograma. Bati na porta do Silvio, lá do camarim. Silvio, tá aqui, ó. O que é isso? Eletroencefalograma. Eletroencefalograma? É. O ovo. Esqueceu? O ovo. Ah, Serginho, deu maior ibope. Ganhamos da Globo. O que você trouxe hoje? Jaca, maionese, açúcar? Falei, você é maluco, Silvio Santos. Eu tô há 20 dias que eu não durmo. Você tem que fazer eletroencefalograma. Você nasceu de 3 dias, Silvio Santos. E eu fiquei 20 dias sem dormir, porque se ele abre o exame, tava escrito problemas. Peraí, de bronca, eu sei que você teve bronca com Maradona. Não, Maradona foi o seguinte, é outra história. Maradona. Tem algum argentino aqui hoje aqui? Não, lógico que não. Não? Então, o argentino é tudo filho da p. Com exceção do Maradona, né, claro? Que é filho da p de folgado. Folgado. Eu estava há 5 anos atrás no Carnaval do Rio, lá no camarote, naquela celebridade. Tava eu, meus amigos aqui. Minha mulher e as amigas dela, e o Maradona folgado, cara. Maradona folgado, pegando no braço de uma mulher, na marra. Tica, tica! Aí eu olhei, falei, olá, olá, olá, Maradona aí. E a minha mulher, porra? Aí cheguei junto, ele tava lá, tica, tica. Eu, não é tica, tica, é pica, pica mula, vaza. Como, como? Não vai comer ninguém. Vai comer aquele frango ali, gosta de frango? Sim, sim, então espera meu pinto crescer, imbecil. Quem és tu? Pra mim, pra mim, pra mim. Quem és tu? Sou o príncipe da Xuxa, idiota. Yeah, yeah. Eu andava naquela mobilete. E de repente surgiu aquele cavalo branco gritando, Maria, Maria! Eu vou te salvar! Ela morrendo afogada, ela gritava Bob, Bob. Quando eu olhei naquele rosto lindo, aqueles olhos azuis, quando fui beijar aquela boquinha, pareceu a Marlene. Quem és tu? Quem és tu? Sorrindo do glu-glu que vai afiar uma vassoura no teu iaié. Mas o Maradona foi um barato, bicho. Oh. Depois fiquei amigo dele. Perdão pra cá, perdão. Ficou? Pra lá. Fiquei amigo do Maradona. Que beleza. Do glu. Saudade do Lua de Cristal, né? Tudo pode ser. Se quiser, será. Sonho sempre vem. Pra quem sonhar. Ah, ó, Paquita. Paquita. Paquita. É sorvetinha. Sorvetinha. Ha! Lua de cristal, tempo bom, né, bicho? Porra, tempo bom, né? Eu era um príncipe, cara. Outro dia perguntaram pra mim assim, ó, na Maria Gabriela. O Sérgio Malandro, defina Marlene Matos. Pô, Marlene Matos, eu falei, Gabi, Marlene Matos é uma mistura de Lampião com o Capitão Nascimento. Porra, quem conheceu Marlene Matos sabe disso, né, meu irmão? Agora eu quero saber o seguinte. É uma pergunta que mandaram por, assim, pelo Jovem Nerd. Falei, olha, não posso fazer essa pergunta, Sérgio Malandro. E lá vem bomba. Lá vem bomba. Vem botar a culpa no... Não, botar a culpa no povo, não. Você faz a pauta e vai botar a culpa dos outros. Olha lá. É, exato. Tá louco pra saber essa pergunta? Vai lá. Sérgio Malandro. Ah, lá vem merda. Você já tomou o Viagra? Claro. Claro, pô. Viagra, pô. Quando o Viagra saiu, um amigo meu falou pra mim assim, Sérgio Malandro, eu tava casado. Toma um Viagra, meu irmão, esse bagulho é poderoso. Eu tava casado, tomei o Viagra e liguei pra minha mulher. Falei, amor, tô apaixonado, hein? Hoje vai ser Lua de Cristal, Binu Teté, tudo junto. Saí da minha produtora e fui pra minha casa. Da minha produtora até a minha casa, eu levava no máximo 10 minutos. Teve um acidente, eu levei uma hora e meia. Imagine você tomar um Viagra pela primeira vez, ficar uma hora e meia no trânsito, meu irmão. O cinto de segurança tava me enforcando. O Viagra, pra quem não sabe, meu irmão, pra quem não sabe, o Viagra, ele faz efeito e no máximo em 20 minutos. Não é verdade, parceiro? Nunca tomou um Viagrinha? Sério? Não tá fudendo ninguém, né? Porra, hein? Não tá, porra? Viagra é a pílula do homem, meu irmão. Mas tudo bem, aí tomei o Viagra, uma hora e meia depois cheguei na minha casa. Quando eu cheguei na minha casa, quando eu abri o elevador, o bichinho já foi na maçaneta e... entrei com tudo, meu irmão. Minha mulher tava na internet, assim, de costas. Eu já fui tirando a roupa toda. Ela só fez assim, ó. Sérgio, você tá pelado? Eu falei, pelado não. Tô com a roupa do amor. Então vai dar uma passada que tá toda amarrotada. Yeah, yeah! Outro dia perguntaram pra mim assim, ó, qual, a Maria Gabriela, qual é o estilo de mulher que você mais gosta? Eu falei, Gabi, o estilo de mulher que eu mais gosto é estilo bêbada. Eu gosto das bêbadas, porque a bêbada é a coisa mais fácil do mundo, é a bêbada, né? Ela fica um facinho, né? Ela fala com você encostando na tua boca. Eu peguei uma bêbada, bicho, ela tava bebaça, ela tava tão bêbada. Eu levei ela pra minha casa, eu acho que ela tava em coma. Quando ela chegou na minha casa... Se você fizer o que eu quero que você faça, eu faço... Você entendeu? Eu falei, não entendi nada, mas vai tirando a calcinha, né? Tirando a calcinha não é assim, não. Eu só tiro a calcinha. Se você fizer o que eu quero que você faça... Eu falei, eu faço o que você quiser. Dança, gatinho! Dança, gatinho! Ela achou que eu era o Rodrigo Faro. Eu fiquei com ela. No dia seguinte, ela chegou de manhã. Bom dia, você viu o Rodrigo? Falei, olha, seu Rodrigo saiu bem cedo. Mas eu adoro as bêbadas, cara. As bêbadas são as melhores que tem, são as bêbadas, malandro. E aí é? Só um minuto, alô? Oi? Pois não? Só um minuto. Ah, do programa Ratinho? Tá, beleza. Eu tô aqui com o meu amigo João Netz. Só um minutinho, só um minutinho. Quer falar com o Ratinho? Alô. É o Ratinho. Ô, Ratinho. Ha! Beleza? Ha! Ninguém tá acreditando que é o Ratinho. Nem eu. Mas é ele, pô. Acho que ele desligou. Ratinho. É o Ratinho mesmo. Ha! E a história das duas aeromoças te elogiando? Ah, não, porque eu tava no último banco do avião. Aí eu tinha um moço aqui que eu nunca vi na minha vida. E uma moça aqui que eu nunca vi na minha vida. Enfim, não tinha visto ninguém. Aí a cortina fechada, aí a aeromoça falando com a outra aqui atrás. Samanta, você viu, Samanta? O avião tá cheio de celebridades. Eu falei, ih, aí é. Tá falando de mim. Samanta, eu cresci com ele. Ele continuou tão jovem. Eu falei, ih. Tá falando de mim. Samanta, quando eu fiquei diante dele, é como se eu estivesse diante da sabedoria, da cultura. Eu falei, ih, mudou de assunto. Já não sou mais eu. Ela Aí falou, você tá falando de quem? Chico Buarque e Jorge Benjó estão lá na frente. Aí eu olho, tá o Chico encostado na janela, bicho, o Benjó encostado assim no corredor e aquela cadeirinha meio vazia, cara. Aí eu olhei e não deu outra, né, cara? Falei, é hoje. Chico? Benjó? A cadeirinha tá vazia? Ai, ai, é. Aí já sentei e falei, Chico, Benjó, vou falar bem baixinho, hein? Chico, Benjó, se esse avião cair, a música popular brasileira vai perder 3 poetas. Ai, ai, ai. Quero saber também do seu padrasto general. Todo mundo sabe dessa história. Tem que ir no show. Ah, tem que ir no show? Tem que ir no show. Tá bom. Eu estou no Rio de Janeiro, no Shopping da Gávea. Isso. Toda sexta e sábado, às 11 da noite, no Rio de Janeiro. Todos vocês, todo mundo que está me vendo aqui agora, se for ao Rio de Janeiro, estou lá sexta e sábado, no Teatro da Gávea, no Shopping da Gávea, no Teatro das Artes. Meu stand-up comedy, contando as minhas histórias, conto as histórias todas no general. Mas tem muitas histórias, conto história minha com a Xuxa, do Papai Noel, excelente. Conto história do Faustão, eu conto história de tudo que é lugar, conto história como é que estou fazendo sexo agora, qual é a tara das mulheres quando se aproximam de mim. Outro dia eu peguei uma tarada, as mulheres estão taradas hoje em dia, né, bicho? É verdade, elas estão malucas. Elas gostam de um feitiço. Por exemplo, a mulher quando vai transar comigo, a maioria fala assim, olha, só transo se você botar aquele chapéu de hélice. Aí eu fico de chapéu de hélice. Não, tu tá rindo, é verdade, bicho. Outro dia ela falou, só transo se você botar um chapéuzinho de hélice. Aí eu botei, eu vou lá, peladão, aí comecei, né, bicho? Ha, e aí é... Ha, e aí é... E aí é... Gozei. Já gozou, foi pegadinha no malandro. Gente, Sérgio Malandro! Ai, ai, ai. Olha aí, ó, quem quiser me visitar, www.serginhomalandro.com.br. E o Twitter, verdadeiro. Quem quiser me seguir, eu vou descer agora a Avenida 23 de Maio. Tô brincando, quem quiser me seguir, Malandro Sérgio, Malandro com 2L Sérgio, vamos tuitar, vamos nos informar e vamos nos amar. Agora... Eu quero agradecer por essa festa maravilhosa, já queria muito vir aqui, essa turma maravilhosa, muito obrigado pelo carinho de vocês. E aí é! Sérgio, última coisa, já Sim. que a gente já tá se despedindo, Sim. aqui só tem nerd, você sabe. Só tem o quê? Nerd. Sem nerd? Sim, e você se considera um pouco nerd? Quanto nerd você acha que você é? Ou você... Atazando muito nerd na escola. Olha, eu fui expulso de 4 colégios, né? Excelente. Eu fui expulso do Colégio Andes, do Agro-Americano, do Externato Atlântico e do Céu. Uh-huh. Minha mãe falou, se você sair do Céu, você vai pro inferno. mas eu era um aluno exemplar, né? Eu era um nerd diferente, né, bicho, né? Mas eu fico amarradão, bicho. E aí é grogro. Eu sou seguidor de Machado de Alencar, cara. Machado de Assis, né? Sérgio Malandro! Pegadinha! Tchau, pessoal! E aí, é? Valeu, cara! Obrigado, galera!